se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Isso, até uma da manhã hoje, a parada. Desligado na batida assim, vamos lá. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Vai! Pra que eu vou me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis usar, só quis me enganar. Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Assim, minha tope! Todo mundo falou. Uma turma vai. Sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara. É que eu cero, zero, zero. E eu cero sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento. Eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cero, cedo. E detonou na cima, né? Tô absorvente. Se prepara pro sofrimento. É me sentir. Olha, olha, olha, olha. E tá ali, frango, vai. E turma, turma, vai. Professor Rodolfo, fuma do pit, tá na área. Meu coração se apaixonou por alguém que só me... Agora, Nilson! E eu pensando que era amor, mas ela só queria... E turma, turma, vai! Volta, mozão, que eu tô viciado. Nada que cada um teu eu vou lá. Ninguém é a primeira em cima, deu uma parte, moleque! Relacionamento no Facebook, tu! Pra dar na minha casa, eu vou te dar um chaveirão. Pra dar na minha casa, eu vou te dar um chaveirão. E turma, turma! E turma, turma! E a Michele! Se liga, bebê! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, alô, Pimenta! Careca da empresa Gomes Dona! Ser o Messias, render novidades, tá na linha, meu brother? Será que não tá saindo de rocha? A Dani, cê tá com cara e só não pode se apaixonar. Cê tá no macete, só não vai desapaixonar. A Dani, cê tá com cara e só... Didi, Marlon, vai, parceiro. Você tá no macete. Ezequias. Tiki Cassia, tá na área. Pega o palão. Eu lembro que... No patrocínio de... Boutique do MB. Fechada, bicho. O coração tava sofrendo, não parava de doer. Eu me humilhei. Considerado boca de demais no boy. Correndo atrás de você, porque seu beijo vale a pena. Quem não vale é você. Agora, Michele. E agora que eu superei, se repete a cena outra vez. Você é me... o De Moraes. Dizendo que vai mudar. Agora eu te quero mais. Enquanto tu errou comigo, toma aí. Amigo, cura por você. Agora eu te quero mais. É tarde pra se arrepender. Alô, Daniel, bora lá aí. Joga a mão esse... E a Marilda vai, vai. Ele curtou. Medalha! Meu parceiro Mauro, bora Mauro! Eu quero ouvir só você! Ele cuidou, cuidou, cuidou! Ele cuidou, cuidou, cuidou! Ele cuidou! A nossa gerente Bianca da Boutique do MB! Ei, não não tinha porquê você me ligar. Não tinha razão pra gente se encontrar. A nossa farofa tá na área, bora Andy! Tudo certo, pra que mexer num coração que tá quieto pra brincar? Canal Rafael MB no YouTube. Você já estava! E eu já tava bem na minha cabeça. A nossa equipe rock doido! Me falou de amor. Senegal campeão da parada. Eu já tava bem. E o Leonel? Minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando me viu sofrer. Joga a mão pra cima e diz: vai, safadão. Aquela amizade desde moleque. Hoje tá um empreendedor fortíssimo. Um moleque muito humilde, Moaná. Trabalhando pra conquistar seu espaço. E claro, tá ganhando com a sua humildade e com a simplicidade. Um parceiro Rafael MB, o homem da boutique mais famosa na região, tá na área. Sabe que é nós sempre, sempre, moleque. Toma aí! Bate coração, cachorro, bate coração. Meu parceiro Paulo Henrique, é Adailson. E a sua primeira dama tá na área. Coração, e turma, vai! Acesse www.rafaelmb.com. Lá de coração, pegada de vaqueiro. Já tem mais bagulho doido! Bora diferenciar as batidas agora! Onde é que tá? Fala pra mim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas não sei se se esconder. Incomparável. Mensagem, isso é maldade. Quero bora, Raíla. Você. Quando lembrar da gente, compar, tirando a roupa, aí você vai querer o meu beijo na boca. Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Quando lembrar da gente, compar, tirando a roupa, aí você vai querer o meu beijo. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas. Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca. Bora amassar, bora dançar, meus companheiros. Chama no piseiro. E sim, professor Dolfo. E o que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu. Minha top até uma da manhã hoje, equipe Senegal! Do nada se afastou de mim. Do nada não quer mais ficar. E aí, Bobby? Que tá perdendo tempo. Diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar de mão dadas com esse tempo que perdi. Fala aí! Puta que pariu. Não sei como o coração. Doutora Deolane! E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar. Homem do Pio. Eita, Rodolfo! Consigo acreditar. Alô, professor Adamê! E que a gente vai terminar. E ô! Assim, doutora Deolane! Canta essa! Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda. Toma aí! Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não. Você sabe! Eu sei. Não funcionou porque foi eu que não. O Bob da Bebezinha tá na área. Alô, Frango! Eu tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora, se não fosse saudade, não fosse saudade. Pronto, preparado e querendo, viu? Repertório novo do Safadão. Você sabe. sabe que hoje a nossa festa vai até uma da manhã. Considerado boca, mas não vai detonando muito som assim, ó. Vem, amor! Vem, amor, pra mim. Quero sentir o calor do teu abraço. Meu abraço, DJ, bate potência. E turma, turma, vai, chefe! Quero te pedir que toque a nossa canção de amor. DJ Moisés. E turma, turma, turma, caqueado, vai, vai. Vai, chefe Rangel! Batidão, não, não, não, num batidão. Curtindo é atrevida. E curtindo o novo embalo. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra. Turma, turma, turma, vai, vai, vai, vai, vai. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Tô com você, Roberto Mendes. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto. E sabadão tem a nova roupagem do Jackson lá na Arena Show. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mas de que mais um pouquinho de grave, hein, minha produção? Tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Pau pescador, pau pescador. Você quem comanda o coração das superchãs. Já já vai acelerar as batidas assim, bebê. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. E turma, turma, vem comigo. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. É uma águia de fogo. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Toma aí, mona! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Ei, Bruno. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. De produção. Você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar, vou esperar me responder. Liga, cobra, vou aceitar. Não vou brigar, vou atender. Incomparável. Tu me incomparável, tu mata uma vai. Yo, yo, yo. Assim, Moana! Cabo, cabo, eu vou bombear. se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Turma da batida, vai! Se você quer! Se você quer que eu vá descendo até embaixo. Se você quer que eu vá descendo só de cueca. Se você quer que eu vá descendo até embaixo. Se você quer que eu baixo. Se você quer que eu baixo. E turma, turma. Eu baixo. E turma, turma. Eu baixo. Se até uma da manhã, mona. E por eu sabe essa música. Lembra você. Lembra aí. Acesse www.rafaelmb.com. Eita, minha atrevida! Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer. Não ter você virou desequilíbrio pra viver. E aí, moção? Ter razão que não venceu meu status de apaixonado. Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Fala pra mim assim, frango! Eu faço de tudo pra não me lembrar. Solta o cocô aí, mona! Me fudeu, sabe essa música? Lembra você e eu, lembra você e eu. Me fudeu, sabe essa música? Professorada, Miss Gabriel! Lembra você e eu. Atenção, Rangel, dá um chega aqui com o gerente Rômulo. Atenção, Rangel! Que pena que a gente se perdeu. Você faz. Quando faz amor. Meu parceiro Zique é o da boutique Cassia Tonalha, valeu, mano. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era, que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Do bagulho doido, mona. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Até uma da manhã, MB. Lá vai fogo, fogo. Tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau, tararau. É na onda do biribau que ela vai no pau. É na onda do biribau que ela vai no pau. Que ela vai. Turma. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. No caqueado. Tô um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. Sento com amor, porque sem amor as outras têm. Bora deixar só numa frequência aí, Miguel. Roberto Mitzi. Piu e tic-tac, novinha, fica à vontade. Pode sentar gostosinho na camiseta de chocolate. E turma, turma, e turma, turma. 3, 2, 1, e agora? Alô, Juliana! Pisa, pisa, porque você matou o curirim. Eu estou revolto, eu estou nervoso. Por que você matou o curirim? Eu estou revolto, eu estou nervoso. Eu estou revolto. Atenção, Rangel, dá um chega, Rangel. Que hoje tem campeonato, vem dançar comigo. Vai ver que hoje os bolachos sei que não dá pra ver. Mas você vai ver que hoje não tem chocolate. No batidão, toma! Adianta treinar, você pode vir, mas vem agora me rola. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Eu sei que você sabe! Eu comandei Muaná, explode o bagulho. Eu comandei Muaná, é a boutique do MB. Eu comandei Muaná, é a boutique do MB. Eu comandei Muaná, é o cima, vai, vai, vai, vai. Amanhã o bagulho vai endoidando. Logo mais tem mais boca. Tem considerado assim, papá. Se eu pudesse voltar naquela noite, eu ia. Eita, MB! História. A nossa história de amor. Agora é que começou. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Acende o pavio que o DJ vai estourar. Alma pólvora agora, MB. Vai estourar. Acende o pavio que o DJ vai estourar. Acende o pavio que o DJ vai estourar. Alô, clube! DJ X, porra. E toma, toma, vai, vai, vai, vai, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Aquecido, mundo. Hoje especial, tá no beijo, parabéns meu amigo. Felicidade, muitos anos de vida. Olha, curti na tua pé. Segura o batidão, segura o batidão. No batidão, no batidão. Vai lá, traia, vai lá, traia, vai lá, traia, vai lá. Se tu vai pro rock doido, venha conhecer. Tem Moana na boutique do MB. O Rafael MB da boutique do MB. Com várias novidades feitas pra você. Com as melhores marcas pra você ficar ligado. Brothers e Aldais, Império também legado. Se liga MB, Royal Black tá do lado. Vem pra MB. Te liga MB, MB. Que agora o homem tá caduque Golden. Toma aí. Jurei nunca te perdoar. Agora me deparo aqui sentado a repensar. Quando toca essa bola, viaja. Lutei pra te esquecer, yeah. Mas perdi a luta, pois meu coração não quer ceder, yeah. A linha de Top tá na área, valeu aí. Contigo eu fui feliz, mas você estragou tudo. Com esse teu jeito magoou. Mas do teu amor eu quero o bicho. Eu estou disposto. E aí, Mona? A esquecer tudo. Então? Então promete que é a última vez que tu mudou meu coração. E diz que não vai acontecer outra vez, não. Bob da bebezinha tá na área hoje, tá de rock, homem. Que é a última vez que tu mudou. Turma, turma, vai! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. nós. Sabe que é nós, é nós, moleque. Velha guarda. Minha equipe Rock Doido, minha família Senegal, junto e misturado, campeões, campeões do nosso torneio. Pé descalço aqui na top, valeu, manos! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Mas tudo bem, MB? Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. E aí, Sabrina? Oi, tu não me merece, mas o jogo virou. Vamos lá! Tô revertendo a situação, e quem mandou escolher a farra e o paredão. Pra detonar assim, minha tope! Eu tô chegando, prepara... Prepara tudo! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai! Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gente. Júlio da Nike! Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai! Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Puxa, papai! E turma, turma, vai! Sucesso nessa aí! Isso é macio, papai! Tem que respeitar! Eita, mega polão! Vai o sujo! Oh. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada. Quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, pra detonar, jogando a brava. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de cachaça. E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a brava. Detona no começo das emoções, acima e na tope. Alô, chefe! Tá roubada essa safada. Para de olhar pra mim, assim se começa a bater. Túnel da Top tá na área, garoto! Toma aí! Vai beber! Acesse www.rafaelmb.com. Aí, Farias, hoje ele tá só na manha, só na área! Vai beber! Me pegue pra fazer aquelas paradas loucas. Doutora Deolane, bora, Nádia! E aí, Juliana? Eu faço com você. Não tem dia, não tem hora e nem lugar. No chão, é no sofá. Sempre nome dele. Boutique do MB. Eu vou te amar. Vem. E turma, turma, vai. Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Bora, Moraes. Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Alô, Nê. Prostituto, vagabundo, não vale nada. E assim, ó. Te ligando e só chamada recusada. Você onde, Sabrina? Você na rua. Eu em casa, naquela tara, usando na... É hoje! Uma hoje a gente lá... Eita, coisão! Coloca no passa, a noite acordada, na cama pelada. A noite é varada. Esperando pra espegar a raba. Quem quer largar no passa, a noite acordada, na cama pelada. Hoje tem! A noite é varada. E turma, turma, vai. Tapa, tapa, varada na raba. Machuca, machuca. Ai, bebê. Tapa, tapa, tapa, tapa, varada. Tapa, tapa, tapa, varada na raba. Abre a porra, sim, minha tope. A delícia da bugarim só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A delícia da bugarim só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. Que a Dani se apaixonar. Cita, cita, vai, vai, se tudo vai, vai. Bora, Joel, Júnior Monta, táxi oficial, tá na área. É mesmo. Chama o meu DJ MC Cidane. Que mistura louca. Esse aqui é o Boutique Glacial. Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Eita, doutora Deolane. Novinha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com a as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje? E turma, turma, vai! A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar. Pode não. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar. Uma das multimarcas e uma nata na área. Hoje veio dar uma forra especial ao lado dele, papai. Aí, Farias, sempre no Medi. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Ô meu amigo, eu vou te contar. Ontem ela botou pra gerar. A novinha me pegou. Toma aí! A caminho do brega, eu vou que vou. Tentando, a brabo baile começou. Eu de canto a me chama. Agora com a marca Duque Golden, nozes da boutique. Turma, vai! Eita, atrevida! O som dos paredões. Suíga do Visa. Barreira Produções, camarada show. Se a parada assim, então bora. Tá só começando a parada, mano. Lá vai fogo, fogo, fogo. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Vem Moana na boutique do MB. O Rafael MB da boutique do MB. Com várias novidades. O homem tá na área. Com as melhores marcas pra você ficar ligado. Sabrina do Bairro da Sacramento de Belém do Pará. Ligado. Junto com o Michel da Top. Olha, o Black tá do lado. Vem pra MB. Vem pra MB. Boutique do MB. Boutique do MB. Boutique do MB. Boutique do MB. Eita, boutique do MB. Maria pra cá. Alô, Miguel. Coloca mais um pouco de grave aqui, Miguel. One, two, three, vai. Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau. Eu sou o Lobo Mau, Lobo Mau, Lobo Mau. Lobo mau, lobo mau, lobo mau. Tu pega essa bandida e tá com o birimbau. Toma! O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau, o lobo mau. Hoje o chefe tá de rock, moleque! Bora de Manaus! Eita coisa! Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Aquele pique que eu passo mal, aquele pique que eu passo mal. Se for magrinho, vai no caqueado, tu mata caqueado. A minha farofa tá na área. Se for magrinho, eu me amarro no pique. Alô, André! One, two, three, vai! Se tá que tá no torneio hoje, eu passo mal, eu me amarro no pique, eu passo mal, aquele pique eu passo mal, aquele pique eu passo mal. tarde, já no mata-mata. Nosso primeiro jogo vai ser matador e nossa equipe Senegal. Por gentileza, comparecer na sua site. E o segundo jogo vai ser Chelsea e Pé de Ferro. E nosso Red Bull é só esperar de camarote a parada. Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin, que bebe pra esquecer de mim. Aquecendo tudo, mundo! Eu estou aí. Bora, Rodolfo! Tô nessa garrafa de gin, que bebe pra esquecer de mim. Mas tu não vai conseguir. Eu estou aí. Acesse www.rafaelmb.com. Hoje o Coisão, bora! Ele está ainda como Raí Farias. Tá com saudade de mim. E toma, toma, e toma, toma, vai, vai no caquiado, toma, toma, caquiado, vai. Ai, ai, tô assim de endoidar. Ai, ai, ai, eu não paro de dançar. Tá doido o bagulho, tá doido o bagulho. O rock tá no grau. E aí, Josué? Tá doido o bagulho, tá doido o bagulho. Assim, Coisão! Pula! Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão. Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão. Já já vai transformar o Coisão assim, mona. Oi, voltei, caralho. Muito bom dia, meu povo. Aqui no baile do Egito, o Agostinho tá na área. O mano vai te devorar. E tuma, tuma, vai. Ela jogou o rapão na selva, se lambou sua boca de mel. Tava tudo na cama do homem e não é pisada. Boutique do MB. Empina a bunda pra bater louca, descobre de GT. Pai de conta, botão 18, joga a bunda no CLT. Pai de conta, botão 18, joga a bunda no CLT. Gota, gota, gota, gota, gão. E tuma, tuma, vai. Gota, gota, gota, gota, gão. E tuma, tuma, vai. Botada na novinha, uma botada. É só uma botada na novinha, uma botada. E uma botada, uma botada. Tuma, tuma, tuma. Tuma, tuma, tuma. 3, 2, 1, vai. Aquecido tudo, doutora Neulânia. E Cibernético. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel. Bora badala, bora badala, bora badala, bora badala. Bora Coisão, bora badala, bora Coisão, bora badala. Sempre nome de boutique do MB. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Frango carreira solo, hoje ele tá na chave, homem. Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Agora vem pedir um Simona. Vamos lá! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. A partir de 6,5, pacote R$65. O Ranjão e doido, moleque. Patrocinador oficial do Curral Top Society agora, moleque. Vestido que gold até 2024. Que a parada hoje vai ser até 1 da manhã na Top Society. É o Rogerinho, o safadão. Safadão, hein, Rogerinho? Baby, já tá fazendo uma empinada louca, tá descendo no veneno. Deixa isso, tudo certo, maninho. Na boca mostrando o seu talento. Que eu tô vendo, que eu tô vendo. Tô com vontade. O parceiro Ney, Paulo Henrique tá na área. É. Moraes do Google Boy, parceiro Mideira. Alô, Vica! Hoje a coisa fica séria. Vai ser tchucu-tchucu nela. Tchucu-tchucu nela. Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas. Vai ser tchucu-tchucu nela. Tchucu-tchucu nela. Jogando a aba, vou fazer tremer as pernas. Lentinho, vem na manha. Lentinho, lentinho e acelera. Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as pernas. Vai ser tchucu-tchucu nela. E tuma, tuma, tchucu nela. Vem isso do uísque. Jogando a aba, vou fazer tremer as pernas. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você senta com essa cara de marenta. No ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigo. Vai, gemidinha, é bom demais. Assim bem na manha, muda. Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta. No ouvidinho você faz. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa. Tá, gemidinha, é bom demais. Vai, vai! Aquecida, Simona! Ela tá solteira, mas não tá carente. Revoada, novinha, entende? No baile ela joga o bumbum. E o Michel? Coração de gelo, mas a rabé quer de carinha de bico. Mas ainda é sei que não se apaixona por homem nenhum. Do uísque. E aí, meu brother? Barraba dela, olha a deitadinha dela, muito gostosinha ela, eu vou até bater palma. Barraba dela, teta, teta, teta, cara, teta, teta, cara, cara, bota teta, teta, teta, cara, teta, teta, cara. Ela tá solteira, mas não tá carente, revoada, novinha, entende? No baile ela joga o bumbum. Churururururu. Coração de gelo, mas a rabé quer de carinha de bico, mas ainda apaixona por homem nenhum. Só começou na parada, mona. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. É a sensação. GG, o bagulho vai doidar. É assim, Sabrina da Sacramento. Pensei em você. Michel da Top. Como éramos tão próximos. O que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse, não acharia. Foi, chefe. Eu ia te pedir pra ficarmos aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não. Você sabe me ver. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não. Eu sei, eu sei. nossa saudade, da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Talvez, gente, Japuna, agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu. Acesse e não www.rafaelmb.com. Larissa Ribeiro, bora Larissa! Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Carolina, Carolina foi pro samba. Meu parceiro Alex e Periquito, Gustavo Tonara, valeu, mano! Carolina, Carolina, Carolina, eu quero que ela diga. E o Rangel, Luiz, o poderoso. Hoje o chefe tá de rock, papai! Vai, Simona! Eita, mano, tá com a gente lá! Vai! Galera da farofa tá que tá hoje, moleque. Bora, Adril, bora dar o seu. Pra cobertura. Eu conheço essa novinha. Ela morava. Toma aí. Ela andava de busão. Com nada venceu na vida. E o povo comenta. Trabalha com o quê? Essa novinha. Agora tem carro de luxo. E o celular da maçã. Será que tem? Ei, rapaz! Vai, toma aí! Ei, me lembro meu tecladinho não, que eu tô fazendo uma seleta aqui, bem animada. Aí, chefe, já pode tocar ela? Alôzinho coreano, alôzinho coreano! Vem, vem, vem! Pega o Guanabara e vem, nega! Tô no tá! Tá com saudade. Equipe passa nada, meu brother. Namora a distância. Morar do Google Boy. A saudade. Se tu me ama, mudar e se. Bora, Maurinho! Prova! Equipe cibernético. Sabadão tem nós na Arena Show. Arruma a mala e vem se. O robô tá chegando, meu Jaque. Vem, vem. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Bora, Guanabara. Vem se juntar com o seu neném. Agostinho Carrara. Pega o Guanabara e vem. Pega o Guanabara e vem. Cuida de mim, eu cuido de ti também. Pega aí, chefe. Pega o Guanabara e vem. Um acertei. Produção. Até uma da manhã, minha tope. Ney tá na área, bora Ney, bora Joana. Fala Henrique. E aí, Nenê? Saudade, se tu me ama. DJ Cine, minha parceira Sabrina da Sacramento. Bora, Sabrina. Prova que me ama. Arruma a mala e vem se embora. Frango para correr, se eu tocar isso aqui pra você, papai. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Assim, ó. Amor, meu coração pede só pra te amar. Bora, Dan. Ficar com você. Minha parceira Juliana Canadia. Hoje Lino do Rock. Te... Larissa Ribeiro tá na área. Se eu não te ver, vou chorar. Professora, Michi. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Nosso próximo jogo vai ser Pé de Ferro e a nossa equipe Chelsea. De louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, o parceiro Eric Ribeiro tá na área. Não sei te... E Adriana? Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Assim, minha top. Bora, Marrito, bora, Lulu. Amor, o meu coração pede só pra te amar. ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, mas não serei o mesmo sem te contar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Meu parceiro Lourinho tá na área. Quando eu chego perto, nosso promotor dos eventos Rock Doido tá na área, moleque. Não sei te falar. Você é bagulho doido. Só sei que não dá mais pra aguentar. Agora sim, Miguel. Eu quero te. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. É que de seta era quanto tempo, moleque? Quem não quer? Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você. Bora, frango assim na manha. Puxa a Mari logo aí. Eu te procuro que é? Pra dançar bem juntinho junto. Vem, Gostinho! Volta! Eu te juro. Top. Sempre na expectativa. Toma aí. De encontrar. Volta. Eu te juro que dançar colado com você. Me decida, hein, meu brother. Volta. Meu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Bora, Will. Seu carinho. Chefe Angel, tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Liga Ribeira, Trevira, é seu nome de emoção em Moaná. Estrelas do céu, mas eu não posso. Te dou o meu coração e bate por você, amor. Nike. Bora, MB. Aquele tipo, chefe. Você curtia lá no Barreiro, moleque. Lá no Babilônia. Me diga que não é o fim. Segura ali um pouco. Ouça, ouça. Isso vai ser demais pra mim. Não tome decisão precipitada. Tu sabes que eu te amo e é só você a dona do meu coração. Eu vou te levar pro super dinâmico, super dinâmico, com o Netinho popular. Aí o Cider tocando. Dá valor do tempo do homem. Nossa, bora, Nilson! Junto com o Vandeschou. Japona. Por isso vim pra cá. Aqui na Top. Comigo eu vou te levar ao delírio. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Bora, Andrew! Puxa aí a Jaqueline! Bora, minha farofa! E toma, toma! Vai, equipe farofa! Assim, doutora Neulane! Sempre nome de boutique do MB, a moda do rock doido. Agora é com Duke Golden. Não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor e a perigo. Ficou de R$80, moleque. Me leve a mal. Ela que comanda. Não quero me envolver. Boutique do MB. Fantasia não deve existir. Assim, minha tope! Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Tudo no curtido, vem na manhã, top do site Monar. Até uma da manhã hoje, bebê. E a nossa está aqui, tá na boutique também. Agora é fim, com a sua voz, o teu amor sem fim. Só mentiu sobre o prazer. Bora pra dar com a parada, Maninho. Tão real quanto seu amor. É um adeus que vai me dar. Eu não vou chorar. A sequência é que a Paula viaja, mulher. Acesse www.rafaelmb.com. Essa aqui é a Sheila, dança e canta ao mesmo tempo. Toma aí. Bora, Juliana. Barrando sobre mim. Parceiro, amigo, partícula, Joelso tá na área, sabe o que é nóis? Sussurrar no meu ouvido, filho. Assim, minha atrevida. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há lugar pra nós. Miguel. Não há um mundo feito pra nós. Miguel. Isso, vai dançando, vai se ligando. Bem na manhã, bem na moral. Atrevida tá aqui então. Calma, Miguel, vai na manhã, porra. Fecha até uma hora. Splash Banda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. E aí? No clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com Mega Paulão, com outro no salão, dançando com emoção. Uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter a coração. Por favor, não se lamente. E aí? Porque realmente foi sua opinião. Você! Você se machucou. Porque simplesmente foi inconsequente. O homem tá na área, DJ Boca. A decisão. Tem que tocar a música que o homem tá maluco, né? E turma, turma, vai. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Na batida! Toma aí! Eita, considerada! Juliana viaja. Não aguento essa dor. Lendo do rock. Não suporto a solidão. E o MB? Onde estou, não consigo definir. Meu amor, não consigo dormir. você está, bebê? Eu sei onde te encontro. Hoje na top! Comigo de seis e o mar. Viajar na espaçonave do sol é o rubi. Então vem, amor, vem dançar com o rubi. Vem que vem assim, vem! Quando enche o mar. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Até uma da manhã, emissor! Welcome to the tunnel. Listen to this. Toma atrevida! Batida assim, Joelson! Te encontrei, tudo apressou e me apaixonei. Foi como um sonho, com você dancei. Meu verdadeiro amor. Toma, toma, toma, toma, vai! Hans Moria. É o Valber Barbosa do Jackson. Sempre nome dele. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Se teu amor, se você vir, volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Na batida. Michel Supa pararará, pa pararará, pa pararará. Supa pararará, pa pararará, pa pararará. Aquela emoção, Sabrina. Eu poder te sentir, te tocar. Sensação de ter você aqui pra me amar. Você Mix na parada, o homem tá na área. Nilson do Cyborg Prime, DJ Marlon Boy, parceiro Josi, nosso mototáxi oficial, Rafael MB, DJ Cine. Mexendo com sua emoção. Papai, até uma da manhã. DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão. A câmera do Vega tentando, a brabo bailão começou. Eu de cantinho, ela me chamou pro beco. Safada, vai passando a mão, agacha e vai, mamãe. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. DJ Jackson Boy. Cobaia, as beats jogando na cara. Na mira do flash da fama, nós mete marcha. Se pá, nós se tromba nas melhores e voar. Pra detonar Simona! Faz stories postando minha glocada. Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada. Cê se faz de santa, mas eu sei. Acesse www.rafaelmb.com. Meu parceiro Paulo Henrique Júnior na companhia da Adailson. E a sua primeira dama, Duda! Certo, até assustei com as suas mensagens. Fazia um tempo que eu não te via. Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas. Achei interessante que tu tá de volta. Aproveita o momento, curte a vida. Que é motel de luxo, entra na Olha que tá só começando até uma da manhã, moleque. e vê se me respeita. Faz eu te pula, pula e senta até acabar o fogo. Fica com força por cima do meu garoto. Toma aí, cima do meu garoto. Fica com força por cima do meu garoto. Fica, fica, fica por cima do meu garoto. Faz eu te pula, pula e senta até acabar o fogo. E o DJ, pula. Fica com força por cima do meu garoto. Fica com força por cima do meu garoto. Fica, fica, fica por cima do meu garoto. O DJ que tá com tudo certo, bora pra cima então. Especialmente pra todas elas esse 20. Só pra ver elas descendo, descendo. Alô, Fabinho! O chão na minha, na minha, na minha, na minha, no chão na minha, na minha, na minha, na minha, no chão na minha, na minha, na minha, na minha, no chão na minha, na minha, na minha. Joga, joga! Noite das vacantes dançante, hoje vai ser a domingueira do Rock Doido. Vai, meu gerente, toma, meu gerente. Segura-se maquiado, segura-se maquiado, segura-se maquiado, segura-se maquiado. Vai, fogo, fogo. DJ Josué. Meu beijo vai te viciar. Vai, Nilson! Eu sou o combo perfeito pra iludir. E toma, toma, vai! Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Toma, toma, toma, vai! De 4 a 4 horas de pau dentro. Tá pra lá dentro, não tira de dentro. Não tá pra lá dentro, não tira de dentro. Tá pra lá dentro, não tira de dentro. No patrocínio de Boutique do MB. Hoje o homem veio pra endoidar o Pirel Cabeção. O homem que tá comandando o Moaná. Agora com a marca Duke Golden Noses da Boutique do MB. Explode o bagulho. Do rock doido e tuma, tuma, vai você. Boutique do MB. O Rafael é o MB da Boutique do MB. Com várias novidades feitas pra você. Com as melhores marcas pra você ficar ligado. Brothers e Aldais, Império também legado. Se liga MB, Royal Black tá do lado. Vem pra MB, vem pra MB. Boutique do MB, Boutique do MB. Agora que a marca Nozes. Boutique do MB. E a do King Golden MB. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Você vai! Você vai beber, vai chorar, vai grar. Você vai beber, vai chorar. Cala. DJ Chico, você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. E o coisão? Você vai beber, vai chorar, vai grar. Você vai beber, vai chorar, vai grar. Vai dançando, vai dançando. Eu tô com saudade daquela citadinha. Bota o bebê, bota o bebê, bota o bebê. Jackson Boy! Tô com sonhada daquela citadinha. Bota o bebê, bota o bebê. Dia 18, sabadão agora. Arena Show. Sim, a nova roupagem do Jackson. Agora em forma de robô, papai. Eu vou falar que não quero beijar sua mão. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vai, Sabrina! Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. E você? Você é o meu par perfeito. E você? Você é o meu par perfeito. Oh, você é o meu par perfeito. Disso, isso é muito. Treme, coisão! Treme um ombrinho no passinho do. Aquecendo tudo, mona! Hoje até uma da manhã! E o bagulho vai doido! Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. CDs do Pará. CDs do Pará. CDs do Pará.